gosta mais. Red Label ou Ice. Gatinho, cê gosta mais de Red Label ou Ice. Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice. Desde que eu esteja em Belém, qualquer coisa. Pra mim tanto faz, ou Red Label ou Ice. Isso pra nós. Pessoal, Braulio Melo! De dia e de noite, toda hora. Um ice só não vai embriagar ninguém. Vem dançar forró com o Xandinho e a Solange também. Elas gostam mais de ice bigals, o uísque elas caem. Liberal.